professor. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis pro pé. Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E ai,